192 no solo, 4 não, vai livrar? 192, 192, bom, nós. Pode ir lá, tudo bom. Canem 320, complete final S, torre 118, decimal 95. 18, 95, 63. Confere 2012, vê se mantém a altitude de 2000. 2000 pés, está o pioneiro 12. Oh, desculpe, pioneiro 12, vê se mantém 2000, está ali de considerar as restrições em ETAP. Então vai desconsiderar as restrições, descendo para 2000 pés, 1012, entendeu? Afirmo. No farol de Itapuã, já visual, o Delta Mike. Tente o Wish Delta Mike, chame torre 118, decimal 95. 3, 5, obrigado, seu. Antônio, Força Aérea 1389. A gente mantém nível 150, Força Aérea no 382. Corrijo. Para o controle, prossiga. Força Aérea 1389, mantendo nível 150. 0389, mantendo em 150, por 0389. Ação devido ao tráfego no condão no 0, ajuste no 012, vento 100 graus e no menor. A espera no farol e o Delta Mike visual com tráfego. Eu tenho condição de aproximar direto o pátio 5 em frente ao hangar aeroestal, ok? Negativo, faça a espera e aguarde o Mike. Papá, Whisky, Delta Mike. Agora sua autorização, Delta Mike, obrigado. Torre aí, bom dia. Chanel 6320, sinal de 3 milhas para chegar e travar. Chanel 6320, bom dia. Autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 179. Autorizado pouso, pista 10320. Fortaleza 110 pela Whisky 1. Decola pista 10 com curva esquerda na saída lotar. Frequência do controle 120.8. Código transponder 5565. Delta Mike, pode prosseguir na retaguarda da aeronave do Falcão, senhora? Primitivo, o Delta Mike está autorizado a retaguarda da Oceanair, mantendo a separação. Repartir no solo, já está autorizado a final, pátio 5, vento 100 graus, 179. Delta Mike. Autorizado direto pátio 5, Delta Mike, reparta no solo, obrigado. Chanel 6320, no solo 53, livre à direita, solo 121, decimal 9. 6320, prossiga táxi via Alfa Juliette Gate 612. Alfa Juliette 612, 6320. Solo 55, frequência livre. Comando está no pátio de autoridades. Aqui é o Aracaju, 090, decola da pista no zero com curva à esquerda, na saída Punde, frequência do controle 120, decimal 8, código transponder 552B. Está correto até o número de pessoas a bordo? Nove a bordo, confirmando autorizado acionamento, parte de autoridade e aposto para o táxi. Autorizado final LS, pioneiro no 2. Autorizado final LS, vai reportar, está autorizado. Lateiro, mexe com o cruzado, reporte para o táxi. Salvador, boa tarde, 58, Comida Web, informação Papá, autorização Natal. Boa tarde, Webjet, 585 mil, autorizado Natal, nível 350, decolada pista no zero com curva esquerda, saída Puca, Zipato Zulu no zero, frequência do controle 120, decimal 8, código 5572. Autorizado Natal, 350, decolagem, pista 10, curva esquerda, Puca, Zipato, detectando para o Zulu no zero. 208, controle de saída, 5572, transponder para o Web 5856.5. 5856 está correto, reporte para o táxi. Vitor Mike é back, prossiga. Porte na interseção hotel para o cruzamento. Não tem regra de voo visuais, o Vitor Mike é back, reporte passando Paripe. Confirme 02 a bordo. Controle de voo, Xenia 63 no 4, Xenia 63 no 4, boa tarde, ascendente estação, desse mantém 050 na chegada a Mari. Aguarde o final do procedimento ILS X-Ray. 050 Malha, bem. E qual é o número da aproximação do treinamento do Xenia? É o número 3 na aproximação, o Xenia 63 ou no 4? Gente, foi o período que o Xenia vai manter 2609 de máxima indicada na gestão. Está a seu critério, o Xenia 63 ou no 4? A seu critério é velocidade. Gente, a critério, descendo para 050, o Xenia 63 ou no 4? Afirmo. Pioneiro no 2, chame torre, 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-95, pioneiro. Força Aérea Brasileira, 1389, chame Recife agora, frequência 125, decimal 45. Afirmo. Salvador, boa tarde, o pioneiro no 2 está estabilizado na final a 2 milhas do STA. Pioneiro no 2, check train, de pouso, pistão no 0, vento no 00 graus, 1 menos. Abaixado e travado, pioneiro, nível pouso. sobre Salvador, eu não posso cantar. Bom, no site, devido ao tráfego na final do ano zero, aguarde para cruzamento. Azul 4065, boa tarde, mantém o ponto de espera de tráfego no final do contrato. Após o pouso do mesmo ali, mantém cabeceira no zero, azul 4065. Puxa saneamento no 558-56 da web. Autorizado em posto pelo táxi. Autorizado. Autorizado de imediato, 17, autorizado. Pioneiro no 2, no solo 04. Mantenha-me, escuta. Libere na Fox, Alfa, e aguarde para o cruzamento. Quando pronto, confirme o problema. Turbano 7, solo 1219. Visual. Turbana para o levantatório, a porta com visual, galera. 3065, livre decolagem, pistão no 0, vento no 00 graus, 179. Autorizado, decolagem, azul 4065. 0. 1-7, autorizado ingresso, táxi via Alfa até o ponto esperado, observando a viatura. Para 4.000 pés, ajuste no 0-1-2. 4.000-1-0-1-2, confirme? Firmo, 1-0-1-2. PSM-12, minha 3 no passo. Azul 4065, do Valdão 06, controle 120, decimal 8. 308, bom dia. Posicionado com 48 a bordo, 3 horas e 20, autonomia alternando para Salvador. 48 a bordo. 5, boa tarde, contato radar, saída da El, Leda, Bridge, suba para o nível 3, mesa. Subida da El, Leda, Bridge, subindo para o 3, mesa, agora azul 40, mesa. O rumba 17 mantém a posição, vai seguir a aeronave da Webjet que está iniciando o táxi. Como número 2, segue até o ponto de espera e vai chamar a torre 1895 quando não pode esperar. Convido o Mike Beck, chame torre na frequência 11895. Oi, 4462, complete final torre 11895. 895, boa. 4063, 14, Xanã. Xanã 6314, desça para 2.000 pés, livre LS, reporte estabilizado, ajuste permanente. 2.000, 3.000, 6.314. Queria confirmar a intensidade do vento, convite ao Mike Beck. 19, Vitor Mike Beck. Mike Beck, reporta na 3.000. Final 6.000, 4462. 4462, continua a aproximação, ajuste no 0 no 2. Eu só ganho no 0 no 2, 4462. Ponte de espera pronto, web 5856. 5856, decola de imediato. Firmo. Autorizado a linha decolar de imediato, vento 100 graus, 159. Web 5856, corrigindo. A linha decola de imediato, 5856. Puta Mac, faça um 3-0 pela sua esquerda, devido a tráfego, no fundão no 0. Se pode interceptar o senador no 7, o Vitor Mike Beck. Vitor Mike Beck tem condições de CDK com o número 2. Pode prosseguir, senhor? Lida, depois voa para Ilhéus. Aciona o código 5001, controle frequência 208. Controle 20, decimal 8 na saída. 208. Mantenha o posto esférico, CL 2733, aguarde. Do 4462, livre pouso, pistão no 0, vento no 0, 0 graus, 1,5. Livre pouso, 4462. Zero. Esse é o 0,5 graus, 1,5. Externo, baixa travão. Xana 6314, continua a aproximação, número 2 para pouso. Vento 1, 0, 0 graus, 1,5, ajuste no 0, no 2. Livre pouso, número 2, continua a aproximação, 6314. Sobe 5856, decolado 1-0, controle 120, decimal 8. 208, boa. Decolado na sua escuta. Objeto 5856, boa tarde, contato, radar, suba para o nível 350 no perfil da PUCA. 350 PUCA, 5856 da F. Pode manter a torre de mar e depois de cápsula. Afirma, Mário após o TAP. Obrigado. 1807, reduza para 250 nós, número 2 na aproximação. Então, aqui vai, continua a aproximação, vou dar autorização para pouso. Na aproximação, vai dar autorização para pouso, cara. Como é que visou o contrato com o sol 1 0? Aqui, qualquer 10, está adequando com o número 2. Azul 4462, o sol 1 0, livre à direita, sol 1 2 1 2 1 9. Chanel 6314, informa o tráfego à sua esquerda, prosseguindo para o final da 17, não vai interferir com seu pouso, encontra-se a 1500 pés. Tem livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 169. Retiro o tráfego, livre pouso 10-6314, obrigado. Contra 2, táxi Alfa, chame a Juliette. Taxi Alfa chama antes da Juliette, 4462. Após o pouso, tráfego na final, a Lima tem que ser no 0, rumo ao 17. Mais 07, reduz a velocidade para 2209. Gente, desça para 3 mil pés, ajuste 10 no ONU, livre de restrições. 1-0-9, livre pouso, pistão no 7, vento 1-0-0 graus, 1-0. Livre pouso no 7, pistão aqui. 6-3-1-4, no solo 1-3, livre à direita, solo 1-2, 1-9. Livre à direita, 2-0-9, solo 1-3-1-4, obrigado, 1-3. No 7, livre de decolagem, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-5. Gente, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, porta 3-1-4. O azul 4462, esquerda, pontão 3. Esquerda para o 3, 4462. Segundo, azul para fora do 5. Era 273, ele mantém. No 7, decolado 1-4, controle 1-0-8. Chama 908, direto. Então, 3154, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no ONU, livre LS e aporte estabilizado. 2000, 0 no ONU, controle Salvador, rumba 1-7, no perfil da Lotar. Rumba 1-7, boa tarde, contato radar, saída Lotar. Suba para o nível 1-1-0. Acessão nível 1-1-0, perfil da Lotar, rumba 1-7. Leve 5856, chame centro na frequência 1-2-5-4-5. Centro 1-2-5-4-5, alterna 1-2-6-8-5. 2-5-4-5, 1-2-6-8-5, leve 5856, obrigado. Itália 2733. Livre de decolagem, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, dando menos. 4733. Que aguarde para o puxo, 6314, esquerda, portão 5. Que é o 649 do 2, está autorizado, senhor táxi. Rumo 807, desça para 3000 pés, destino 02, reduzindo para 2009. 3000 pés, ajuste permanece, reduzindo para 200. Afirmo, senhora, 5627, se possível autorização parada a Caju e reúno 70. Ok, não tem um plano ainda aqui no sistema, qual horário previsto da sua saída? 47. Aos 47, já deve mais uns 5 a 10 minutos, já deve estar disponível aqui, aguarde, ok? Ok, 170 de novo, por gentileza. 170, sim. 17, controle 10.8. Controle 10.8, graças. Salvador, Força Aérea 2733. 02733, contato radar saída Conde, suba para nível 090. Vindo para o 090, Força Aérea 2733.